decolagem o triplo Oceana 6315, 00 graus, vamos ver lá. Decolagem 00, Oceana 6315. Em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. Rodou no 895, trip 626. No localizador, reduzindo 526, chamar 1895. Obrigado, Pedro. Salvador, boa tarde, 5626 no localizador. Gente, aguarde autorização de pouso. 26. Mal controle, Oceana 6315. Pouso, vento 100 graus, com no momento 20 nós, tá variando de 10 a 20 nós, vento de proa 10 a 20 nós. Pouso autorizado, 5626 sendo vento. Controle Salvador, boa tarde, Oceana 6315, Sahel, cruzando 2000. Oceano 6315 é o controle, está em contato, radar. Possibilidade de mapas Lander na presente, Oceano 6315? Positivo, está autorizado. Direto Lander 6315. Boa tarde, confirmando o encontro na RMA. Confirma o local de sobrevoo, até o Limatã. Ah. Entendido. Após a decolagem da RMA, vai prosseguir sobrevoo em Lauro de Freitas, é isso? Matando só um instante para a coordenação, ok? Só um instante. Após a passagem da TR, está autorizada a linha manter o final 42? Negativo. Após a TR, vai a linha manter o guardando para a decolagem. Pode. Então, com a torre, comprou a norte. O controle opera em 120, decimal 8, torre em 118, decimal 95 e aciona 0143 e aguarda autorização para a subida a 2.000 pés do hotel Matango. Você que abriu até o Limatango? Aposto. Fechar agora a torre 10895 para acionamento e decolagem. Ajuste em Salvador 1012 até o Limatango, bom voo. Lima, Tango, Ciente, reparte fora do solo, vento 100 graus, 15 nós, Tango. Solo aos 45 direito, 129 sobe. Gente, liberar a direita, 219, 5626, livrou na eco. Clique 5626, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Juliette, pode ser, atento, 5626. 315, vento 100 graus, 149. Dêvida pra lá, gente, 142. Autorizando descida visual para altitude de tráfego. Papá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle. A estrada colou de Serra Índia com Índia, você vai com o Pro de Salvador, vai mantendo aqui de Antão, com a moto, o código é o 0165, Romeu, Oscar Bravo. Você vai pousar em Salvador? Afirmativo, senhor. Chame a torre, 11895. 1295, Bravo. Controle Salvador, portaria 2521. Portaria 2521, deixou o controle Salvador. Ajuste agora 10012. Atrapalha muito a sua navegação se, ele, se esse controle autorizar a descida direto para 3000, voar Duna para o ILS? Negativo, nós agradecemos. Caralho, vai com o setor nordeste então. Ok, setor nordeste aqui. Tu vai descer o setor nordeste e chama o controle 208 para subida para 2000 pés. Vai subir o controle, otário, mas não. Salvador, Papa Romeu, Roberto Cabral. Rodar. É, controle, quando possível, coordenação com o Recife, vai direto ao Romeu Fax 012, por favor. Anotei a sua solicitação, capitão. Graças. Vou à direita para a final da 1744, sobe na final. Rafael, bravo. Uma ascensão a 2000, controla do setor norte. Positivo, Romeu Oscar Bravo decolou aí da Ceasa, vem para Salvador, não sei se você tem o tráfego à vista. O senhor pode prosseguir para o setor norte, ficar aí a umas 10 milhas afastado e altitude 2000 autorizado. Senhor, me autoriza aí com a do corredor Interlagos? É, se o senhor voar na proa 360, o senhor pode subir para 2000 pés, câmbio. 360, então vai emitir o tráfego uma cama. Luciano 6315, chame Recife, frequência 13325. Recife 13325, Xanar 6315, obrigado, bom trabalho. Boa. Luciano 142. Na escuta, prossiga. Autorizado. Autorizado 018, 6142, grato. Bravo, informe no solo, parte 4, vento 100 graus, 159. Parte 4, vento Bravo. Controle até o Lima Tango, Salvador. Natura, o controle. Seu equipamento possui o modo de ar? Controle, que pior. Acione. Senhor, tá chegando aí, pra? Só tô recebendo o Alfa. Fica pausando, eu vou pedir pra dar uma olhada. Tô mantendo 2000 agora na presença. Tá, muito bom. E você pretende manter essa altitude de 2000 por quantos minutos? Aqui a máxima já tá voltando pra mil. Ah, positivo, sem problemas. Informe quando for livrar 2000. Isso, o quilo quando é que serra? Direto pra rotatória? Qual a velocidade agora, o quilo quando é que serra? Quilo quando é que serra? Nessa velocidade? A velocidade? Boa velocidade. Célia 2521, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a água, desça sem restrições para 2000 pés. Era 2521 no controle? 2521 recebeu para 2000. Positivo. Está autorizado a prosseguir. Salvador, boa tarde, 326, Luciano 326, esse é o controle de Salvador. Ajuste agora 1012, desça para 3000, voe direto Duna para o ILS. 3000 Duna, Luciano 63, 8, 6, 6, o Luciano 314, esse é o controle, meu cordial. Ajuste agora 1012, desça para 4000, direto Duna para o ILS. Duna para 4000, decima 8, aciona 5121 no transponder. Afirmo, 5121 no transponder. Oceano 6142, chame Recife, frequência 12545. Recife 2545, 6142, boa. Boa. Já possui problema? Gente, para acionamento, táxi decolagem, chame agora a torre 1, 18.95, ajuste 1012, um bom voo, Mike Charlie Alpha. Luciano 2521, velocidade agora 210. Ciente, 110, o 2521. 6-0-6, 5, West Information Lima. Request flight level 320 to Campinas. Just confirm Azul 4065. That's right, Azul 4065, West Information Lima. Request flight level 320 to Campinas. Azul 4065, clear to Campinas, flight level 320. Runway 10 and right turn after takeoff. Dial departure after Leda position after flight direct. Bridge position to intercept via Upper Zulu 16 after following your flight plan route. Salvador departure in 120.8 and Skok 5133. We are clear to Campinas, flight level 320, departure from runway 10. Right turn dial departure, then direct to Leda and bridge position. Control 120.8 and squawk 5133, Azul 4065. Azul 4065, reach back correct, gate 8, report ready for stand up and push. Azul 4065. Serena 2521, está agora 1 nas filhas para Duna, 2000 pés autorizado, autorizado também a aproximação ILS. Ciente, após Duna, está autorizado a aproximação ILS 2521. Ciano 6326, passa 12 e 500, desça para 2000 sem restrições. Brasil, 6326, senhor. Quebec Serra, já vista a cabeceira 17. Afirmativo. Chame a torre, 11895, câmbio. 295, muito obrigado. Qual é a fila, Quebec Serra? Visado nível 200, na cola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa a posição Cogibo e após Cogibo direto Petrolina. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5063 no transponder. Questão da autorizada, então, nível 200 para Petrolina, vai decolar da pista 120, a primeira curva esquerda, saída é Momo, após Momo vai voar Cogibo, após Cogibo DCC Petrolina. Aciona 5063 no transponder, é o 35490. 35490, correto, parte 3, chama pronto, back cedamento. Reportará 5490. 648, esse é o controle Salvador. Ajuste agora 1012, desça para 5000 direto Duna para o ILS. Afirmativo, então direto Duna para o ILS com 1012, descendo para 5000, 1648. Obrigado, boa tarde. Meu cordial. Oceano 314, cruza a linha do litoral no setor de Morro de São Paulo e Cairu, desça para 3000. 3000, 6314. O vento de 060 graus, 12 nós. Vai ingressar sinal no 7, o Quebec Serra. Quebec Encerra livre pouso, 1-0-0 graus agora, 1-2-2. Reforça. Este é o controle Salvador. Ajuste 1012, desça para 5000. Direto Duna, pro ILS. Força Aérea Brasileira 2521, Duna localizador. Estabilizou? Estabilizado, 21. Muito bom. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 11895. Ciência 295, chamará. Oceano 632B, 11 milhas para Duna, livre ILS. ILS, 632B. O 2521, ciente, cheque trem autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-2-2, variando até 20 nós de proa. Ciente, está com trem baixado, travado, 2521. Autorizado, chame táxi. Uma rotatória, tem um campo à vista. Ciente, prossiga para a rotatória, chame a torre agora, frequência 11895. E solicite instruções para pouso, câmbio. Transfere a torre, 1895, cara. Torre Salvador. 956832, próxima rotatória. 956832, prossiga para a final da 17, reporte final de 3 milhas para autorização de pouso, um sujeito à espera em 360. Prossegue para a final de 3 milhas da 17, 956832. Tango nível 180, decola da 17 com curva à direita no perfil da saída Arbor e após Arbor direto destino. O controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal 95 e aciona 5140 no transponder. Mike Bravo no for. 1648. Transfere agora a torre então 7895, confirmando com a mesma POP. Bom voo, Mike Bravo Uniform. Solo Azul 4065, position 8, request pushback and start. Azul 4065, clear tap and push, report right for taxi. Clear for pushback and startup, Azul 4065. Controle, meu cordial, desça para 6000, ajuste a 1012, voe Duna para o ILS. Sono 314, está agora 1-4 milhas para Duna, livre ILS. Livre ILS, é 314. Gol 1648, desça para 2000 e reduza para 210. 2000, 2110, 6481. Do 2521. Está livre o pouso, vento 1-0-0 graus, 159. Center. Positivo, vem aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 11895, oceano 6326. 2950, obrigado. Boa. boa tarde, o saneamento 326, 3.000 do externo, estabilizado com o seu pesador André. Eu não entendi, confirme? 3.000 do externo, estabilizado no 10, pista 10, saneamento 326. 326, aguarde autorização de pouso. 6326. O novembro é 56832, liga o pouso no 7, vento 100 graus, 12 nós. Livre pouso da 17, novembro 56832. Lado 2521. Quilo Lima, prossiga para o controle, Salvador. A direita, depois novamente a direita, chama para o cruzamento da pista em uso. Camarão 21, mantém sua frequência? Só pode manter a minha escuta até a próxima interseção à direita, chamando para o cruzamento. Entra. Passou, estando, baixou e travou, minha 326. Minha 326, ciente, aguarde a transição de pouso. Minha 326. Está autorizado, chama para ingresso 997, Mike Charial. Pouso, vento 120 graus, 159. Pouso autorizado, vento 26. Novembro 56832, solo 07, compacto. Bata, está autorizado 180, retorno pela pista, reporte livrando, última direita, última esquerda para Bata. Bata cruzamento, 2521. Sente, mantém a posição. Gol 1648, está 10 milhas para a Duna, livre e aliás. Livre e aliás, 648. Oceano 6314, passa a Duna no localizador em aproximação para pouso. Chega o trem, chame a torre. 1895. 1895, obrigado, bom resto de semana. Boa. Então 3154, desço, para 2000. 2000, 3154, obrigado. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, puxa, reporta para o táxi, o Felipe 5490. 6394. Oceano 2521, autorizado cruzamento imediato à pista em uso até a parte militar. Ao estacionar, frequência livre para novo acionamento, frequência do solo 129. Oceano 521. Com 6832, ciente, ao estacionar, frequência livre. Quatro, vento 120 graus, 14 nós, livre pouso. Livre pouso, Chanel 6314. O 6326, seu solo foi 10, 129 solo. 3192. Boa tarde, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette, para ingresso. Alfa, Juliette, reportará 6322. Azul 4065, we have 119er on board, 4 hours and 45 minutes. Alternate Ribeirão Preto, request taxi. Azul 4065, taxi via Main Naples, left the taxi India, until route point runway 10, hold point tower 118.95-281011. Roger, clear to taxi to holding point runway 10 via apron, then India. When ready, 118.95-1011, Azul 4065. 3000 pés, direto Duna para o ILS. 3000 pés, direto Duna para o ILS, 4462. Para o táxi, o trip 5490 está com 4 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador, 46 a bordo. Trip 5490 vai seguir a aeronave da Azul, iniciando o táxi a partir do portão 08, prossegue como número 2 via Pátio Índia. Ponte espera a torre em 118.95, ajuste no 011, bom voo. 1011 agora, vai seguir a aeronave da Azul, Andréa da Azul, como número 2. Ponte espera a torre 1895, trip 5490. 6314, solo 02, direito, 29, solo. 29, obrigado. Livre ingresso da Juliette, portão 01. Bater antes da Juliette, após passagem do trip, portão 01, não, 6226. Subir para o 075, aguarde instruções desse controle para prosseguir no seu voo visual direto Maceió. Reitero, proa 050, suba para o nível 075. Quilo Quilo Lima, desça para 1000 pés. 1000 pés, Quilo Quilo Lima, autorizado na presente rotatória? Ainda não. Ciente. Então 3192, livre LN. 3192, livre LN. Controle, boa tarde, voo 807. Informação Lima. 807, Salvador, desça para 8000, ajuste 1012. Pode repetir para bom? Desça para 8000 pés. 8000 pés, cada ponto no 1087. Ok, Brasil 65, maintain position, hold short. Okay, position Azul 4065. Quilo Quilo Lima, rotatória autorizada. Rotatória Quilo Lima. Zulu Golf Easy, acione o modo Charlie, informação de altimetria. Meu controle Salvador. Desça agora para 4.012, direto Duna para o ILS, 1396. Boa Duna, 4.012, 1.3, 4.6. Alfa, livre de colagem, vento 1.00 graus, 1.42. São 3154, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1.895. 7895, né? Muito obrigado, boa tarde aí, bom final de semana, hein? Boa. 4065. Okay, clear to line up and wait. Line up and wait, Azul 4065. Torre Salvador, muito boa tarde, Alta 3154. Uma milha de cimbra, baixada e travada. Que aguarde autorização de pouso. 3154, sempre. Torre Salvador, passar pego quilo, quilo livro. Livro Gono 648. 648, se o solo for azul no meio, chama o solo 129. 129, obrigado. Mike Charlie Alpha, decolou 15, chama o controle 1208, inicialmente subiu para 3 mil pés. Quanto inicialmente 3 mil pés, vai chamar o controle 208, Mike Charlie Alpha. Azul 4065, we are clear to take off runway 10, wind is 120 degrees, 15 knots, and maintain heading until 4000 are clearance of control, Salvador control. Here's for takeoff runway 10 Azul, we'll maintain heading till 4000 feet. Following control instructions, Azul 4065. You might be clear for takeoff immediately. Roger, 4065. Torre Salvador, passando quilo, quilo Lima. Quilo, quilo Lima, possível. Já está visual com o campo, passando rotatória. Está visual com o turno a final. Se mantenha para o final do ano 7, aguardando para autorização de pouso ou 360, caso necessário, 3 milhas. Ciente, quilo, quilo Lima. O Trip 5490 mantém a posição. Confirme como recebe a gente, por favor. Fica um pouco chiado a transmissão, que recebi também junto com outra transmissão da outra vez. Ok, 5490 vai manter a posição. Solo, tráfego Salvador, boa tarde, Trip 5241, sente bem, informação Lima, por gentileza, autorização, vitória da conquista. Trip 5241, Lima confere, vitória da conquista, autorizado nível 200. Decola da 10 com curva direita, prefiro sair da Arbor e após direto, vitória da conquista. Controle 120, decimal 8, acena 5155 no transponder. Gente, autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída, Arbor. 5155 nosso transponder e o controle 208, Trip 5241. Trip 5241, correto, parte 3, chama pronto para o inspecionamento. Gente, parar, 5241. It's fine. Yes, I'm right again, sir. Okay. Boa tarde, 3192 da TAM. Nave 2, ciente, aguarde autorização de pouso. Claro. Torre, após o pouso do Kilo Kilo Lima, está autorizado o backtrack para o pátio da Bata? Negativo, após o pouso, backtrack. Ciente. Está conseguindo manter aqui até um pouco mais, 1400 viagens, ao Mike Telhão. Ah, positivo, muito bom. Solta 3154. São 3154, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portal 05. Alfa Juliette 05. Livre pouso, vento 100 graus, 18 nós. Livre pouso, 3192 da TAM. Se no IMA seu solo foi o 19, autorizado retorno, é tocha livrando a parada. Zulu Golf Índia inicia o voo sobre a bela ilha de Taparica, mantendo a proa. Seria mantendo a linha d'água? Não, mantém a proa. Azul 4462, você está agora 9 milhas para a duna, está autorizado ILS. Autorizado ILS, Azul 4462. Charlie Alfa, eu agradeço, já superou os tráfegos, vamos partir para o destino, sem restrições na subida para 180. Gente, sem restrições, virando destino, Max e Léo. Hotel Escartango, desça para 5.000. Os aeronaves da escuta, o ajuste do altímetro agora, 1-0, 1-1. Tem uma frequência livre. Desça para 3.000, direto Duna. Duna, 3.000, 187. 3490, pode tomar posição, senhor? Sempre autorizado, ali mantém 5490. Ali mantém 5490. 3192, solo 22, direito, 219, solo. 319, direita, boa, senhor, 319. Muito bom. Foi na proa 080. 080 da presente, Bruno Fede. Azul 4462 em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5. Reduzindo, torre 1895, boa tarde. 4462. Boa. Pausa no 4 mais. Livro de decolagem 5490. Bom, 396, velocidade 210. 210 nós, bom, 396. Salvador, boa tarde, azul 4462, passando externo, embaixo travado. 4462, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 20 nós, pista 10. Livre pouso, pista 10, o 4462. Sim, 4-9-0, decola os 2-4, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8. Limitado pelo localizador, desce a 2000, voo 1396. Positivo, você vai seguir o 1807 da sua companhia. Maravilha. Salvador, boa tarde, o 35490. Atu, desça para 2000. 2000 pés, voo 1087. Salvador, é o 35490. 35490, controle. Boa tarde, senhor. Decolou na sua escuta. Meu cordial, contato radar, trip. Confirma se está autorizado a ascensão para o 200-200? Confirmo. Liberada a restrição de 110, senhor? Liberado. Obrigado. Azul 4065, Kentucky Center Frequency 133.25. Roger, center on frequency 133.25, Azul 4065. Obrigado e boa tarde. Um abraço, bom voo. Força Aérea Brasileira 2733, este é o controle, Salvador. Foi Bonf, chegada Bonf, pista 10, ajuste no 0, 1 1. Reduza para aproximação e efetua check para bolo. Reduzindo, 807. O Papa Romeo até o Ascatango, descer até a altitude de 4000. Voo 1396, passa 3600 para 2000, direita 070 para o localizador, chama estabilizado. Direita 070 para o localizador, vou chamar estabilizado, voo 1396. O Gol 1807 está autorizado a aproximação ILS. Caso tenha condições, gire à esquerda. Câmbio. Positivo. Iniciando à esquerda, autorizado ILS, 1807. 219 azul, 4462, obrigado. 45. Detonação, direita, proa 340, subindo. Direita 340, 5490. Em aproximação, cheque o trem, chame a torre. 11895, 1807. 1895, obrigado. 1887. Ah, muito bom. Você está voando visual do setor? Ah, ok. Vamos encurtar essa trajetória. A partir de agora, a proa é 190, altitude para descida 2500 pés. 190, 2500, tá? Força Aérea Brasileira 2733, acione a identificação. Vamos esperar a torre em 1118.95, ajuste no 011, bom voo. Gente, pode principal o Índia, não pode esperar da 10-1895, 5241. Toda a pista 10-1396. Positivo, ILS autorizado, aguarde transferência. Aguardando. Você escuta, prossiga, senhor. Vamos voar direto para Petrolina. Opa, Petrolina DCT, obrigado. Alda 1-0, baixa a trabalho. 807, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, gol 1-0-7. Gente, vai chamar 260, grato, boa tarde, senhor Mike Leão. Boa. O Gol 1396 está agora 7 milhas para passagem sobre o marcador externo. Vamos checar o trem, chama a torre. 1-1895, bom ponto. 1895, muito obrigado, até já. O Gol 395. Até. Controle Salvador, muito boa tarde. O Xanel é 320, informação Zebra. Luciano 320, seu controle Salvador, meu cordial. Vamos ajustar agora, 1-0, 1-1, descer para 4000, girar à esquerda, voar Duna, direto para o ILS. Câmbio! Esquerda, direto para Duna, 4000, 1-0, 1-1, 63, legal. 240, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 120, decimal 8, aciona 5152 no transponder. 240, e tem uso 1-0. O primeiro curva direita, saída da Léo, da El, tração Leda, transponder 5152, controle saída 1208, gol 1649. Gol 1649, correto, portão 4, chama pronto, espera o funcionamento. Chama mais um ponto 1649. Mas escuta pra seguir, Osuro Gomilha. As manobras solicitadas foram necessárias para evitar o setor de aproximação do setor sudoeste e evitar também as decolagens da pista 10 para saída de instrumentos no primeiro momento Momo. O senhor vai manter a proa 080 até atingir a linha do litoral. Câmbio. Já sente, Osuro Gomilha. Um instantinho para a cópia, Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo, pronto, copo. Hotel Oscar Tango está alinhado, já vista a cabeceira? Sim, Matheus, visual. Positivo. Complete aproximação e chame a torre. 11895, bom povo. Obrigado, Hotel Oscar Tango. Negativo, não tem posição. Noite 07. 207, seu solo, foi 3-1. Chama o 209 solo agora à direita. 209, garoto. 396, vento 100 graus. 129, livre pouso no zero. Confirmando o vento para o 396. 100 graus, 129. Livre pouso, pista 10, voo 396. E Alfa. E reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Reportará, táxi da Juliette, voo 907 Alfa. Controlador, boa tarde, o Procélio 2521. 2521, informação November para João Pessoa, nível 330. Só um instante, cópia. Prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Você está passando PUCA, transição Caju. Bono 807, ingressa via Juliette, reporta visual com a viatura Follow-me no através do portão 612. É, pode confirmar, por favor? Ingressa via Juliette, parte principal, reporta visual com a viatura Follow-me no através do 612. Ah, afirmativo, segue o Follow-me. Bono 807, sabe pra que gate é? 09 é o gate previsto, porém irá seguir a viatura, ok? Reporta visual com a mesma. Reportará visual, Bono 807. Visual, está com follow me. Segue o mesmo até o portão de número 9, boa noite, 07, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, até mais aí. Força aérea 2521, pronto, copy. Assim, sim. Autorizado para João Pessoa, nível 330, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, onde intercepta a Perusk 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5162 no transponto. Parceira 2521, decola com curva esquerda, perfil da PUCA, transição Aracaju. Intercepta o eixo da Perusk 58, controle 129, decimal 8, e transponde 5162. Estou confirmando a frequência do controle 120, decimal 8. Assim, 120, decimal 8. Correto, no pátio militar, livre acionar, reporta táxi, o ajuste 1011 agora. 1011, como podemos estar o táxi, 2221. 13200, no setor de Cairu e Morro de São Paulo. Desça, sem restrições, para 2000, câmbio. Firmo, para 2010, zero visual, 5320. Se eu direito, 1219, o solo. 1219-1396, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 396, Taxiway, Eco. Gol 396, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o 08, Gol 396. Salvador, meu braço já está. Romeu Bravo, Serra Charlie, controle. E decolagem sobre a grama, que está na pista? Então está autorizado, vento 090 graus, 129, Bravo. 3524, livre decolagem, 100 graus, 129. Decolar, 5241. Hotel Escatão, solo 35, o pátio. Ok, então autorizado o táxi até o staff, até o serviço estacionar. Bem. Prato, Bravo, Serra Charlie. Bravo. Ok, Bravo, decola os 35, chama o controle 20, decimal 8, Litoral Sul. Bravo. 410 no transfone. Da PUCA, Jambo, após DCT. Recamos do controle 1208, transponder 5426627. Felipe 5627, correto. Pax 3, chama Trump, pushback, saneamento. Ah, Trump, grato, 5627. Salvador, boa tarde, 6327, autorização, Ilhéus. 6327, boa tarde, Ilhéus, autorizado nível 240. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da EL, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5165 no transponder. 240 nível para Ilhéus, decola da 10 com curva à direita na da EL, Leda, depois direto Ilhéus. Controle 61208, transponder 5165, Pochané 6327 na pole position. Pochané 6327, correto, portão 1, chama pronto, pushback, saneamento. Chamando. Desça para 9000, a chegada é a Bonf, o ajuste no 011. 9000, milhões da Bonf, boa festa. Solo 5241. Possível 241, sobre o Clash 137, controle 208. 208, grato. Papa Romeu, Bravo, Serra Charlie, meu cordial, prazer falar. Serra, meu cordial. Controle, boa tarde, o Trip 5241 decolou no perfil da Arbor. Trip 5241 é o controle Salvador, contato radar, suba sem restrições para o nível 200, ao passar 100, direto conquista, câmbio. Sente, subindo 200, passa 100, 100, direto conquista, 5241. Trip 5490, chame Recife, a frequência é 12545. 12545, Recife, obrigado, boa tarde. Boa. Livre LS. Livre LS, vou chamar 320. Visão para o táxi. Desça para 4000.